que me imagina embriagado, jogado no chão de uma espelunca. Nunca! Já não penso em nada disso, se une ao nosso artifício. Eu já não sou mais tão menino pra me evitar da dor do teu destino. Foram os Paralamas do Sucesso. Putz, que incrível, né? E continuando, nós vamos agora de Escove a Máfia. Tinha James Miller na bateria, Kiki no baixo, Antônio Penhasco e tuba nas guitarras, o Binga nos teclados, a Mônica e a Liege nos metais, né? Sax e trompete. E Tchê e Bucaça nos backing vocals, que depois esses dois, o Tchê e o Bucaça, seguiram carreira fazendo backing vocals com Marisa Monte, com Elba Ramalho, arrasaram. O Tchê depois teve uma carreira longa com o Gabriel Pensador, com a Fernanda Abreu. Agora ouçam Escova e a Máfia. Você dirige o automóvel, eu lhe dirijo o argumento. Você digere alguns momentos, mas cola seus olhos ao ponteiro. E cola o ponteiro ao vermelho, e cola o seu carro ao da frente. Você diz a verdade quando mente, porque amplifica sua voz quando fala. Mas seu carro vai rápido como uma bala. Seu carro é irrefutável, mas as vielas são inviáveis. Automóveis, atropelamento, automóveis, atropelamento e fuga. Alvos móveis, atropelamento e fuga. Há sobre certos ombros largos, menos que atrás dos olhos brilhantes de quem sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe que sabe. E sabe que sabe, sabe muito antes de cada fato. Você sucumbe a um aparato. Você já vem quando eu ia. Só que você não viu nada por lá. Ia. Ha. Ha. Ha. Você dirige um automóvel, mas eu dirijo os seus tormentos. A minha lógica pedestre vai ser seu atropelamento. E eu serei o responsável. Irresponsabilizado. É.

trabalho, cansado, às 6 da manhã. Ouvia no seu rádio, calcinha e sutiã. No rádio era um funk, o trem tava lotado. Pensou no seu salário, ficou desanimado. Se eu fosse americano, minha vida. Lover. Rádio TV Mundo Novo. Tem que ter o vibratinho também. Manuel, foi pro céu.